O assunto a ser tratado aqui hoje é lições que a crise nos traz. Já está em moda, né, falar sobre crise nos últimos meses, talvez até no último ano. Então, fato, isso aqui foi baseado, né, na Folha Espírita de setembro de 2015, quer dizer, do mês passado. Ele é o tal de Acildon de Matos, ele é analista político, financeiro, eu não lembro direito. Mas é um artigo que ele escreve para a Folha Espírita todos os meses, e ele coloca fatos que estão acontecendo no nosso país, né? Então, o que está acontecendo? E que não é novidade para ninguém, mas que a gente tenta, aqui através da oportunidade dentro de uma casa espírita, colocar. Queda do PIB no Brasil de 1,5%, é produto interno bruto. Inflação de 9% ao ano. Aumento do desemprego. Redução dos salários, alta de juros, corte dos direitos trabalhistas. Bom, isso aqui já é jargão que todo mundo sabe, escutando a televisão, vendo a televisão, escutando rádio, lendo jornal, olhando na internet, olhando nos Face e outras coisas, que já faz parte de nossa vida. São esses fatos que são verídicos e que ninguém pode esconder. Não adianta nós chegar e dizer, não está existindo, porque realmente está acontecendo. É a crise. Talvez em outros países também, mas aqui a gente tem que se preocupar com o Brasil. Realmente está acontecendo. Estamos passando por um período de incertezas, dificuldades, tanto na área econômica, devido aos problemas de diferenças ideológicas na área política. Todos sabemos disso, que se houvesse um maior alinhamento na área política, um maior alinhamento ideológico no problema político, dos políticos, existiria uma melhor oportunidade ou, quem sabe, chance de resolvermos o problema econômico. Sabemos disso. Ninguém está fora dessas informações. Os grandes poderes do nosso país, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, não se entendem. Não se entendem. É fato. Isso está lá na Folha Espírita. O importante da Folha Espírita é que, defendendo a ideia espírita, eles colocam aquilo que está acontecendo. E não é nenhuma religião, nenhuma seita que tenta esconder o fato em si. Acontece e está acontecendo. Se existisse um maior alinhamento, uma melhor concordância, entendimento entre esses três grandes poderes, executivo, legislativo e judiciário, provavelmente haveria um entendimento maior e uma melhor facilidade na resolução dos problemas. Bom, ninguém precisa ser tão inteligente para saber que isso é verdade. É só má vontade de nossos políticos, judiciário, legislativo, executivo. Previsões. Ninguém precisa ser muito esperto também que grandes dificuldades agora em 2015... Talvez maiores dificuldades em 2016, dificuldades também em 2017, talvez uma perspectiva de melhora somente em 2018. Então nós temos uns dois anos pela frente de problemas, de crises econômicas, financeiras, políticas, principalmente. Sociais, nem se fala, sociais principalmente. Tudo isso está trazendo o quê? Desemprego, redução de salários, alta de juros. Bom, tudo aquilo que foi falado. Mas o bom do Espiritismo, e que eu admiro muito o Espiritismo, a ideologia espírita, é de que, apesar de tudo aquilo que está acontecendo, que são fatos reais, são fatos comprovados, que todo mundo está enxergando, né? Sob o ponto de vista, é uma pergunta, sob o ponto de vista espiritual, o que que nós podemos aprender com a crise? Nós temos que fazer essa pergunta, não para vocês, para todos nós, para todas as pessoas. Não precisa vir numa casa espírita para saber o que que nós podemos aprender com a crise. Nós precisamos aprender algo. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: bem-aventurados os aflitos. Sempre existiram crises no nosso planeta. O nosso planeta é um planeta em evolução, é um planeta onde está numa fase de provas e expiações, e que todos nós que somos habitantes desse planeta Terra, passamos por esses problemas e por essa fase, esse período de provas e expiações, sem querermos de forma alguma justificar aquilo que está acontecendo. Não é esse o nosso propósito, mas de fazer com que a gente consiga aprender algo a respeito das crises que não estão passando por nós. No nosso planeta, nada acontece por acaso. Sendo um planeta de provas e expiações, que deve ser o terceiro grau na questão evolutiva de nós, seres humanos, se não me engano é esse, depois vem o planeta de regeneração e dos bem-aventurados, eu não lembro direito. Mas nós estamos no terceiro grau. Então, todas as dificuldades que nós estamos sentindo e que nos são trazidas, dentro delas existe alguma coisa escondida aí que é uma lição para nós. Partindo daquele princípio básico, daquela lei divina, lei natural, de que nós estamos sujeitos à lei da reencarnação, da lei da ação e reação, que é do karma, de que tudo aquilo que se planta, se colhe, parte-se desse princípio de que, se nós estamos passando por esse tipo de dificuldade, é porque nós provavelmente plantamos algo que não foi bom em nossas vidas passadas. E nós estamos agora colhendo. Mais uma vez aqui querendo dizer que não é para justificar os erros das administrações passadas, federais, os estaduais, nem justificar aquilo que está acontecendo. Mas nada acontece por acaso. E que nós precisamos agora, ao invés de às vezes perder um monte de tempo, um monte de saliva e um monte de energias positivas, ficar comentando as ações negativas de pessoas irresponsáveis, nós temos é que pegar, tocar a bola para frente, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque a nossa opinião perante aqueles que têm o poder hoje, muito pouco vale. Muito pouco vale. Então, às vezes, é muito mais importante nós nos afastarmos dessas opiniões, às vezes, derradeiras e extremamente pessimistas, porque por mais que os problemas persistam, por mais que existam problemas, ressentimentos, problemas de toda a ordem social, econômica, financeira, às vezes de ordem individual ou coletiva, esses problemas um dia terminam. Todos nós passamos por muitos problemas. Pessoas aqui de 20, 30, 40, 50, 60 anos passaram já por problemas e superaram. A natureza nos mostra isso, que os problemas são superados. E que daqui 2, 3, 4 anos, bom, Deus é supremo, é todo poderoso, e que nós vamos ter a oportunidade de, quem sabe, um dia seguir adiante. E por enquanto, vamos ter paciência e vamos aprender com as lições. Uma reflexão que esse cara aqui faz, que é o Acildon de Matos, muito interessante. Ele coloca lá na Folha Espírita: com a perda do poder de compra, vamos tentar refletir sobre o estilo de vida que nós temos adotado até hoje. Qual é que é o estilo de vida que nós adotamos nos últimos anos? O estilo de vida. Ele coloca aqui: será que nós não estávamos muito ligados ao consumismo exasperado, ao materialismo? Todo mundo tem que ter um smartphone ou um tablet, eu não entendo muito disso, da última geração. Todo mundo tem que ter um carro novo, apesar de ter um de 2 anos. Todo mundo tinha que ter uma super TV HD, talvez não uma, mas duas, uma no quarto e uma na cozinha ou na sala. Todo mundo tem que ter roupa de grife, todo mundo tem que ter a oportunidade, o dinheiro de jantar ou almoçar nos melhores restaurantes e aqueles que estão na moda. Os brega, aqueles mais baratinhos, não se pode ir porque não se aparece. É o que ele está colocando. Será que talvez nós não temos que mudar um pouquinho a nossa concepção de existência aqui na Terra? De repente, através dessas dificuldades econômicas, baixarmos um pouco, todos nós, um degrau na nossa, de repente, na nossa prepotência, né? Na nossa vontade extremamente consumista e materialista. A crise nos mostra a proposta de um estilo novo de vida, ou talvez não tão novo, mas de rever um estilo de vida, digamos assim, de nossos pais, aonde exista menos consumismo, mais simplicidade, onde exista, em primeiro lugar, as necessidades básicas, e que nós não precisamos de tudo aquilo que nos rodeia. É só a gente pensar. Quem sabe, aumentando, de certa forma, então, os valores morais, éticos e espirituais que foram esquecidos por nós. Porque o consumismo exagerado ou exasperado, o materialismo, de todas as formas, ele é uma coisa fácil, é uma coisa que nos inebria, é algo que faz com que a gente se sinta-se uma satisfação, às vezes, fora do comum. E com isso, nos faz esquecer os verdadeiros valores de uma existência, que é o valor ético, de saber o que é certo, o que é errado, um valor moral, mesmo que seja religioso. Não importa a religião, nem a crença. Os valores espirituais, de que nós não vamos ficar aqui muito tempo. De que adianta nós ter um carro, dois, três carros novos, três, quatro televisão, cinco, quatro, seis, não sei quantos smartphone. Daqui 25, 30 anos eu vou partir. Vocês, talvez um pouco mais, porque são mais jovens. Mas nós não levamos nada daqui. Não quer dizer que a gente tem que pegar e se desanimar com as coisas e achar que todo mundo tem que ficar pobre. Não, o trabalho, ele é bendito, o trabalho é dignificante, mas nós temos que pensar também na evolução espiritual, moral e ética de todos nós. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós. E todas as dificuldades, elas vêm para ser vencidas, porque ninguém de nós recebe ou nos é colocado nas costas uma cruz mais pesada daquela que nós podemos carregar. Como nós brasileiros também não é nos colocado nas costas uma cruz mais pesada daquilo que nós podemos carregar. Então fica aqui uma proposta de reflexão. Assim, o que, que realmente esse poder de compra diminuído, esse poder de compra exprimido, e às vezes em algumas pessoas até que desapareceu, a não ser comida e roupa, o que, que pode nos trazer como um aprendizado para a nossa existência? Nos próximos meses, anos, e quem sabe para a nossa próxima existência, até o final da nossa existência. Porque problemas podem vir, podem ser solucionados, mas outros daqui 10, 12, 15 anos podem vir, talvez piores que esse. Porque eu lembro que a crise de 92, para quem é mais antigo aqui, foi bem pior que essa, sem querer justificar os erros atuais. Obrigado.